A número 1 da cidade. A número 1 no seu coração. Oi, você está na sua rádio preferida. Mande sua mensagem, ligue, peça sua música. Vai, locutor, fala no ar que eu não sei viver sem ela. Chama o telefone, entra na espera, só que você não me atende. WhatsApp sem resposta, já não sei mais o que sente. Volta a frequentar o lugar que a gente costumava se encontrar. Escuto aquela linda canção que aumenta mais a minha emoção. E na volta pra casa eu ligo pra rádio e peço aquela mesma canção. Me bate uma deprê e vem a ideia de fazer ao vivo uma declaração de amor. Vai, locutor, fala no ar que eu não sei viver sem ela. Diz, por favor, que eu tô cheio de amor e de tesão pra dar. Vai, locutor, fala no ar essa mensagem de carinho. E o meu coração de paixão. Fala pra ela pra amenizar meu sofrimento. Vem pro Peter Pan, vem com forte ore. Portal do Arrocha. E na volta pra casa eu ligo pra rádio e peço aquela mesma canção. Me bate uma deprê e vem a ideia de fazer ao vivo uma declaração de amor. Vai, locutor, fala no ar que eu não sei viver sem ela. Diz, por favor, que eu tô cheio de amor e de tesão pra dar. Vai, locutor, fala no ar essa mensagem de carinho. E o meu coração está morrendo de paixão. Está morrendo de paixão. E o meu coração está morrendo de paixão.